Centro Hotel, coordenação Galeão. Voo 1961. Bom dia. Para o Galeão, eu tenho aprovado a correção. Aprovado o nível de voo 360. A informação em curso agora é a Índia, senhor. O senhor está pronto para cópia? Este caso para cópia, Asmel. Voo 1961 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima via Par November 857 até Morro Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após a Leda voa direto posição Irumi. Controle 120.8, aciona 5424, voo 1961. Autorizado, Galeão, nível 3, né, 0, por November 857, decola 10, direita da Leda, Irumi, 208, controle 5424, aciona o voo 961. Procedimento correto, voo 961, no portão 9, chame pronto para o pushback, funcionamento. É normal, voo 961. Procedimento, desce para 2.000 pés, informe estabilizado. Pode confirmar, foi voo 3517? Afirmativo, desça para 2000, informe estabilizando a final do procedimento, 3517. 2000 pés, chama reforço estabilizado, 3517. Equador, voo 9916. Voo 9916, achando a identificação, desça para 4000 pés, chegada bom, e o ajuste no 019. Completa final, chame a 2, Salvador, 118.95. 118.95, 7.3597. Salvador, boa noite, 7.3597. Hoje autorizado pouso, pista no zero, pista molhada. Foi aportada turbulência na curva final. Vento 1, 70 graus, 159. Consciente, autorizado pouso, 1-0, 735, 1-7. Maria Rio 5973, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, autorizado, nível 050. Controle Salvador, muito bom dia, Chanero 6225, descendo o nível 160. Quatro mil pés, chegada bom, e o ajuste no 019. Foi pro 6225, Salvador. 225. Então desce para 4 mil pés, ajuste. 1019. 1019, 6225, obrigado. completo, só fazendo um quadro, só um desenho desse mão, né? 2-1-1, SL5 na 7. Gol 9-9-1-6, desça para 2.000 pés, informa o final do ILS-X-Ray. Mano, pelo 2.000, essa cara final, ILS-X-Ray, gol 9-9-1-6. Bom dia, autorizando Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, está 3507. Salve 73, é o número 3 na aproximação. 220, Maurício. Você para 5973 da Rio? Rio 5973, é o número 3 para aproximação, reduz a velocidade para 220 nós. Como é que é? Reduzindo para 220 nós, Rio 5973. Planeta, ou 9109. Operação para sequenciamento, convertida para o A210, pelo limite ao localizador. Você aprovou 9906? Poxa, né, 6225, retoração para sequenciamento, convertida para o A210. Confirmando, esquerda 210 para 6225? Sim, Poxa, né, 6225. Ok, agora a esquerda para o A210, descendo para 4000. Na 6225, desça para 2000 pés, o ajuste agora 1020. Desça para 2000, como 20, para 225. Estabilizado no NS Capazista, com o 9906. O 9916, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 95, bom dia, 9906, obrigado. Salvador, bom dia, 9906, estabilizado NS, pista 10. O 9906. Autorizado pouso, pista no zero, vento no 80 graus, 069, pista molhada, foi reportado turbulência. Na curta final. Ciente, livre pouso, pista 10, ciente das condições, gol 99 também, obrigado. Direção confirmada 23 de pista seca. Olhada, porém não chove no, sobre o cabo. Ah, obrigado. Foi 225, para o localizador, curva esquerda proa 160, está autorizado a final do ILS, informe estabilizado. Obrigado, 180, 3 e 40, Campinas, confere? Confere. O 1961, táxi aprovado via parte principal em Índia, ponto de espera pistão 0, ajuste no 020, acabou de mudar agora no 020. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, voo 1961, tenha um bom voo. Archer India, 2195, bom dia, 91. Nessa proa, intercepto o localizador, deixa para 2006, agora de transferência de comunicações para a torre. Aqui, localizado 2000, para interceptar o localizador, fazendo transferência. Para a torre. Pessoal, 2001. Pessoal, 2001, esperando direito, bom. Não. Está autorizado o Cinema 225? Autorizado a final do procedimento, o Cinema 225. 225. Voo 993. Podia confirmar se recebeu turbulência na aproximação? Pode ser. Era moderado nacional. Voo 993. Bom dia, autorizado Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette 08. Espera, o notário pronto. O 961, não mantém ponto de espera aguardando. Mantém 961. Espera, nada a ver, tem que estar estabilizado ali. Vai para o final, chama a torre, instalador 118-95. 18-95, bom dia. Bom dia, Xanara 225, ele é machado travado. Xanara 625, bom dia. Autorizado, pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 189. Reportado turbulência leve moderada na aproximação, pista molhada. 625, livre pouso. Metrô Salvador 118 decimal 95. Salvador, bom dia, Rio 973, bom dia, continua a aproximação, número 2, Palmaria pista livre. A turbulência leve moderada na aproximação, pista molhada. Vocês alinharem com a limite, ó. Chegou 961, porém, regulamento de que a aeronave tem que iniciar a decolagem com o outro passando externo, e está sendo cobrado disso. Não é possível, segundo a aeronave, já está a 7 milhas de cabeceira. Da... Ah, tá ok, então, pera 10, mas não. 6225, solo 30, direita solo 21, décima 1. Confirma 21, 1? Afirma. Yeah. Vento 190 graus, 17 nós. O AJ está 29 nós. 961 após 09 na final. Autorizado a linha manter o destino 0. Esse após o meu, a linha mantém o 0961. Salvador, bom dia, voo 093, com a Índia passando 220 por 170. Sim, eu vou 1093, ação e identificação, desça para 4.000 pés com ajuste 1020. 4.000 com 1.020, voo 093, autoriza pro apelo ou Duna da presente? Apelo autorizado. Com apelo da presente, voo 093. Apelo Salvador, bom dia, voo 759, formação Índia, descida 1800. Estou no 759, aciona identificação, vou na prova de pelo e desço para o nível 050. Identificou pelo 050, vamos 759. Isso, com nossa 3, solo 33, direita solo 2 anos 1. 2 anos 1, olha lá, 973. Informa o que o Leandro Pierre vai ser moderada na situação. 100 graus de informação, isso, nossa 3. Sim. Autorizando Alfa e Kilo para a parte 3, atento ao sinalizador daquele parte, Rio 5973. Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, Rio 5973. Colagem 35, controle 120 da sua onda. 30, então, mantinha 9-mel. 9970, identifique chegada mar e desça para o nível 060. 060, chegada mar, igual a chance de voar direto para número 3 para aproximação, mantém o, ainda o perfil da chegada? Mantendo o perfil, aguardando, será o 9-1 para chegar. Controle com ponte, é o 9-1 da El, passando 2000. Sou 961 no contato radar, chegou para o nível 360, autorizado Leda da presente. Leda presente, é o 9-1. 431-3517. Autorizado nível 380 Brasília, decola da 10, largura elétrica para o Zulu 17, Chapina. 1208 ao controle, 5431 transponder, 3597. 5431, protegimento correto, 3597. Chame pronto para o pushback acionamento, confirme somente seu portão. 03. 03, graças. Será o 9970, reduz a velocidade para 250 nós. 250 nós, será o 9970. Controle, Rio 5975, transparência cruzando 220 para o seu lugar. Rio 5975, acione a identificação. 070, com velocidade 250 nós. 2509, descendo para o 50, Rio 5970. O 1093, decoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 200 e deixa para 2000 pés. Esquerda 200, baixa para 2000, gol no 093. O gol 1093, quase voadona, está presente e a próxima partidona. Obrigado, gol 093. Exato, Duna, gol no 093. Boa, 093. O Bruno 759 para sequenciamento, voe direto Duna ao presente e desça para 3 mil pés. Duna 3 mil pés, 920, Bruno 759. Será o 9970, desça para 4 mil pés, o ajuste no 020. 920, 4 mil pés, será o 9970. Azul 4040, pontinhas, informação Juliette, confere, aguarde coordenação nível 340, confirme, senhor. Prepare por gentileza, Arbor Elefa. Arbor Elefa vai preparar a cabeça. Região 06, bom dia. O Guardião 06 confirma a matrícula 09, fora o indicativo de chamada matrícula, por quê? Do 9001, chama para Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Autorizado, prossegui 1 mil pés sobre o solo, iniciando o corredor Axé. Controle 1208, aciona 0176. Corrigindo, 1716, Guardião 06. 1251. Recife 251, 91, pode ser. Será o 9970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda da Proa Norte, seu limite é o localizador. Esquerda Proa Norte, limite ao localizador será o 9970. Já pronto para decorar o 06, motorizado de volta lá para a esquerda da onda. Posso voltar para dar, acho que o Guardião da Armada. Pastor Salvador, bom dia, essa casa também é 5760, na informação índia, passando 1801 no 70. Eu, do Chicago 6570, aciona a identificação, chegada Mari, deixa e mantém o nível 060. Mari 060, 6570. O 1093 está livre a final do ILS, informe estabilizado. Reportar estabilizado, Bruno. Reportar estabilizado, Bruno, 093. O 975 reduz a velocidade para 230 nós. É o número 4 na aproximação. 260, nós um grafato, aproximação 5970. Salvador, meu anjo, muito bom dia. É o TAN 3953, gente da informação de Ati Juliette. BP2 3153, eu não copiei, poderia repetir? 3153, gente da Juliette, autorização da Leão. 3 bom dia, Galeão, eu tenho aprovado 360, informação Juliette, confere. É o número 2, prepare da Elleda Irumi. Isso é o minuto 4, 3153. Mano. O 4040, né? Escuta para 4. Azul 4040, autorizado para Sierra Bravo Charlie Fox Norte, via para o Zulu 21, nível de voo 340. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, arroz Arbor Elefa. Controle 120.8, Transponder 5434, azul 4040. Protegimento correto, o azul 4040, no portão 01, no chame pronto para o curso de aeronave. 2009. Direita, Dunas, reduzindo o sinal 9970. 25975, vetoração para sequenciamento, esquerda para o 010, seu limite ao localizador. 360. Em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 1-20-8, aciona 5435 DAN-31-53. Autorizado 360 para o Galinhão, leva lá da 10, voa direita da El, Leda e Irumi, 99857, Munch. Controle 120, decimal 8, o transponder 5465, tá? 3153. 3153, o transponder 5435, tá? 5435, ok, o 3153. Correto, protegimento. 3153, no portão 612, chame pronto, correção. Portão 04, chame pronto para o curso da Castanhaga. Afim 04, chamará em alguma distância, tá? 3153. Autorizado o pouso, pista no zero, reportado turbulência na final, retorno 90 graus, 189. Coro 093, pouso autorizado. 020, sinal 75. Coluna 759, curva esquerda para o localizador, pro 140, informe estabilizado. Esquerda 1, Matéria, para estabilizar, 759. Rio 5975 para o localizador, curva direita para o 050, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés. 050, autorizado o procedimento, desça para 2000. Estabilizou, né, 0-1-759. 759, completa final, chame a torre, Salvador, 118-95. 295, bom dia. É. 040, portão 01 da Lívia, curso de saneamento, chame táxi. Autorizado, me chama táxi, 40-40. Torre Recife, corrigindo. Salvador, bom dia, 1759, passando de terra. 1759, bom dia, informarei que está livre, reportado turbulência na aproximação. Ciência, turbulência na final, 1759. Solo 50, direita solo 2-1. Direita solo ponto 1, 093. Bom Dilma no 093, está livrando para o Pátio na Piscina. Pro, seu limite é o localizador. Deita para 3.000 com a vítima 020. Presidente Pro, está o localizador 3.000 com a 020, né? 570. 8 nós com a jada até 3.0 nós. Livre pouso no 0, 110, bom 7 com nós. Geral 9970, completa final, chame a torre, Salvador 11895. Geral 9970, chame a torre, Salvador 11895. 1895, vai chamar, bom dia, geral 9970. Padrão 06, não há tráfego conhecido para informar, mantenha-se em condições visuais, tenha frequência livre para a coordenação. Vente. Bom dia, Federal 9972. Federal 9972, identifique, chegada mar e desça para o nível 050. Identifica a mar e 050, qual a possibilidade de voar azul no ITAP? ITAP, autorizado. Autorizado. Eu tenho a impressão que o 09 também se encontra ocupado. Aguarde só mais um minuto para ingresso. Aguardando aqui, Hugo, no 093. Zero, reduza a velocidade para 1809, nós vai seguir tráfego Boeing 727-200 à sua frente, 8 milhas. Bem, reduzindo para 1-8-0, 1-6-5-7-0. Podemos voar na magnética 025, 1-6-5-7-0. Estado, Abitacago 1-6-5-7-0. Gente, autorizado 025, 1-6-5-7-0. 975, só um minuto para a Luna, completa a final do procedimento, chame a torre Salvador, 11895. 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, 11895, final 75, continua a aproximação, o Marep está livre, chuva leve sobre o campo. Foi reportado a turbulência do hospital. Sente, final 75. 570 para o localizador, curva direita na proa 080, informe estabilizado e desça para 2.000 pés. Localizador 080 pela direita e 2.000 pés, 1570. Esperando a 10, quando vai pronto, 1895, 4040. Valeu, até 35 no 7, que chegou de paramento no 03. Posição 3, em coordenação com o Vipo Solo, após a passagem a cauda do Embraer da Azul, o senhor tem livre posicionamento no portão 3, chamei pronto para o táxi, 735, 17. Após o Embraer na cauda, está autorizado, chamando a táxi, 735 no 7. Salvador, azul 4040, está pronto no ponto de espera do 10. Azul 4040, mantém o ponto de espera do 10. Está mantendo, 4040. Sideral 9, 70, solo 5, sim, direita, solo 201. 201, agora solo, obrigado, federal. Localizador, Horácio, para carga 6570. Sou 6570, completa final, e chame a turma, modelo 11895. 7195, 6570, obrigado, bom trabalho. Será o 9972, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste no 020, informe estabilizado. Desça para 2000, vai informar estabilizado na 972. O pushback de aeronave da tanque se encontra agora no portão 04. A mesma é o ainda não nos solicitou o pushback. E mesmo caso só solicite agora, será o número 2 do setor. Então mantenha os bilhetes de bordo de ingresso na 759. Ok, mantenha aguardando com a 759. Confirme a aeronave que chamou para o reboque. 0-2170 graus 179. Azul 4040 totalmente pronto. Afirma. Após a aeronave na curta final, ele mantém pistão no 0 azul 4040. Após a aeronave na curta, ele mantém 4040. Solo 58, solo 209, né? Azul 9, azul 4040, autorizado a decolar, pistão no 0, vento no 70, graus 179. Livre decolagem, azul 4040. Solo 2, 59, 7. Salvador, Rio 5975. Solo Rio Salvador. Solo Rio 5975. 1203 a bordo. Fins 3 e 10, 103 copiando, 3597, tem taxa aprovada à direita, até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 020, no ponto de espera quando pronto, chame torre 198, decimal 95, 3597, tem um bom voo. Direito, ponto de espera, 1895, bom dia, 3517. Para o pushback, estacionamento, está 3153, no gate 4. Portão 04, 3153, tem condições de efetuar o pushback mais a retaguarda, a fim de ingressar no parte 3? Abrimos a 3153. Gente, existe um Airbus da companhia A Cauda, o mesmo já foi autorizado em seu táxi, assim que o mesmo ligar a Cauda em coordenação do tipo solo, você tem livre pushback acionamento ingressando para a aeronave na parte 3, a fim de liberar o ingresso para um aeronave que está esperando na Juliette no tempinho. 3153. Ok, na 3153, quando liberado, quando a aeronave na retaguarda passar, está livre, está. Solo Rio 5975. 5975. Bom dia, autorizado Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador, e reporte que tem uma aeronave no portão 04, que está iniciando o pushback com a cauda já ingressando no pátio 3, a fim de liberar o ingresso para a aeronave da Gol, no portão que ele está sendo liberado, senhor. Então atente a essa aeronave e ao sinalizador no pátio 3. Sim, atenção, sinalizador no pátio 3, Alfa Kilo, viu? Alô, bom dia, tá 3890, na posição 7, informação Juliette para cópia. 3890, informação Juliette, confere, portão 7, gente. Prepare PUCA transição, Araca, posição, PUCA transição Caju, senhor. E agora de 1 minuto, 4, com 3890. PUCA Caju, aguardando, tá 3890. Recibo no 7, autorizado, alinhar e manter a posição 0. Mantém 9-0-3-5-7. Mesmo o Fará ingressando a aeronave com a cauda para a parte 3. Assim que com a segurança o senhor conseguir ingresso no Juliette, ingressa para o portão 04, voo no 759. Ok, licença do TAN, iniciando o pushback no 04. Assim que tiver segurança, ingressa para o 4, 759. Obrigado. Salvador, Ponte Azul 4201, no ciente da Juliette, gate 2, autorização Campinas. 4201, bom dia, Campinas, eu tenho 340 já aprovado, Juliette, confere, número 2 para cópia, por gentileza, prepare a saída da EL, transição, morte da chave. Afirmativo, prepara da EL, lenda morte para a guarda, o 4201. Paulo, bom dia, essa carga 1570, livrou na sua escrita. Bom dia, Observador 6570, táxi aprovado via Alfa e Kilo, até o pátio 3, observando o Airbus da TAM, agora iniciando o pushback no pátio principal, o mesmo o fará ingressando no pátio 3 para o Nádio. Atento esse tráfego, livre ingresso naquilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 6570. Gente, Alfa e Kilo, atento ao Airbus, 6570. Oi, bom dia, Sideral 9972. Sideral 9972, bom dia. Não chove no momento sobre o campo. A pista se encontra úmida, foi reportada turbulência na final. Informarei, pista livre. Bom dia, poder confirmar o vento? 170 graus, 20 nós. Obrigado. 18. Funciona 5444, TAM 389.